seu beijo gostoso, seu jeito carinhoso me faz delirar. Ah, como é bom sentir seu corpinho no meu deslizar e ouvir você dizer te amo, que sou seu bem, sua paixão. Os seus abraços me enlouquecem, amor, e me transborda de emoção. Oh, baby, baby, meu bem. Yeah.